Tive que ir pra cima, pô, não sei rezar. Era silêncio e tava tudo escuro. Já vejo minha vida em outro lugar, as estrelas e o mar, surreal, profundo. Sou dono do destino, sei onde vou parar. As pedras viraram caminho que te impede de seguir, é o que te ensina a lutar. E eu não temo morrer, temo não ter vivido, fazendo com as próprias mãos a própria sorte, vivendo do hobby. Confesso, não era plano, era verdade. Desde pivetinho sempre corre, homem da casa aos nove. Quem ontem criticou, hoje aplaude. Habituado a verme, seus boicote, cada volta mais forte. Normal pra quem só esteve em desvantagem. Deixa o que quiser falar, eles vão sem sempre me amar. É que eu fiz tudo aquilo que cês não teve coragem. Sempre novo, forte, entre esporte e fato. Ou você cresce ou é esmagado. Não existe o dia dos fracos. Pra uns o louco, pra outros sabe. A 286, Reinaldo. A ordem dos fatos não altera o resultado. Vim pra ser quem sou, não pra ser amado. Pra libertar, não liderar os escravos. Além de certo ou errado, e se prosperar é pecado. E a ignorância é uma bênção. Deixa eu morrer amaldiçoado. Um brinde à vida e a todos que sempre acreditou. E a todos que sempre torceu, fizeram do meu sorriso o seu. Salve meus aliados, a nossa proteção. Honrado e abençoado, respeito e gratidão. Eles nunca vão entender quão obcecado eu sou em vencer. Não, sempre preparado, calma, articulado, insubordinado, anti-emocionado. De igual em qualquer caso, diferenciar, nítido, avançado. Ofensa pros otários, com os brilhos ofuscando a mediocridade dos covardes. Acredita, irmão, cê pode, pobreza é mentalidade. Provando persistência é maior que dom de genialidade. Sem confundir riqueza, entenda, né? Dinheiro é liberdade. Mais forte que o mundo, sempre com os de sempre. É nós que tá no bagulho. Nunca satisfeito, vivam fazendo futuro. Pra cada rejeição, triunfo, então criei meu próprio mundo. Criei meu próprio mundo. Crie seu próprio mundo. Avança. Quem tem paixão pelo que faz não engana. Um brinde à vida e a todos que sempre acreditou. E a todos que sempre torceu, fizeram do meu sorriso o seu. Salve meus aliados, a nossa proteção. Honrado e abençoado, respeito e gratidão. Eles nunca vão entender quão obcecado eu sou em vencer. Não.